Espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Conheça os candidatos do Partido 66 para a Câmara Municipal. Lucrécia Bucaneira, 66123. Aramis Farpaduz, 66066. Juscelito Sem Veia, 66 Pau na Orelha. Maria Tamura, 66 Meia Dura. Doutor Satã, 66666. Faça um pacto com nossos candidatos. Vote. Vote. Amigo eleitor. Amigo eleitor, se eleito, vou criar o programa Vereador por uma semana. Toda semana, um eleitor voluntário diferente será escolhido para trabalhar no meu lugar, enquanto eu vou pra praia comer camarão. Zezinho do Pet Shop, por um mandato de todos, todos trabalhando, menos eu. Fui! São José Armando, candidato e líder do PDR, Partido da Democratização da Roubalheira. Acreditamos firmemente que a roubalheira não pode ficar concentrada nas mãos de uns poucos. Todos somos iguais perante a Constituição. Todos temos direito de assaltar os cofres do Estado, a começar por mim. Quero ser o seu representante na roubalheira. No dia 2 de outubro, não esqueça, José Armando, PDR. E cuidado com a carteira, carteira de identidade. Não esqueça de levá-la ao comparecer ao seu local de votação. Prometo trabalhar pelo turismo Foz do Iguaçu bem mais que destino do mundo. Foz do Iguaçu, destino de outros mundos. Se eleito, prometo criar o Disco Porto e o Almo Porto. Disco Porto para as naves do espaço, Almo Porto para as almas que vêm do além. Vem viajar comigo, de janeiro do turismo, candidato a vereador. Eu vi. Meu nome é Alberto. Minha campanha é de baixa renda. Não tenho dinheiro para gastar com propaganda paga. Meus banners nos Facebook são feitos no Paint. Meus folhetos sou eu mesmo que imprimo. O meu jingle foi eu mesmo que fiz. É assim. Alberto, Alberto, estarei sempre por perto, com gabinete aberto. Vote em mim, seja esperto, Alberto, Alberto. Encerra-se agora o espaço. Ah, ô Guilherme, pode voltar com o front aí. Eu, hein? Cada uma, hein? Mas fazer o quê? Enfim, tem gente que gosta, né? Front Transamérica até meio-dia.